baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. DJ Patrick, o fera das produções, Marido Benzi. Te largo e fica, aponta pra

Sonhos que se foram

que coisa louca. Foi tão bom, foi demais, meu amor, te entreguei. Mas você me deixou chorando e não pensou em mim. E quando ele toca, meu amor, eu sei que você vai lembrar. Toca DJ Cantinho do Pará. Não esqueci aquela noite quando a gente fez amor. Me entreguei nesse desejo. Ai, que coisa louca. Foi tão bom, foi demais, meu amor, te entreguei. Eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai gostar. Guimarães Transportes e Supersonic Transformes. A dupla que agita, a dupla que sacode. Música. Vinícius é que detona e que comanda. E todo mundo se balança. Embalas Transportes e Supersonic Transformes. A dupla que agita, a dupla que sacode. Embalas Transportes e Supersonic Transformes. A dupla que agita, a dupla que sacode. DJ Betinho e Isabelense. Eu vou te levar, eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai gostar. Vem, eu vou te levar. Eu sei que você vai gostar. Oi, seu, cadê você? O celular não dá pra te encontrar. Na bolsa de ontem tem marca de batom. Estou desconfiada, tem outro lugar. Amiga, e Rebeca Lindsay juntas pela primeira vez. Amanheceu, cadê você? O celular não dá pra te encontrar. Na blusa de ontem tem marca de batom. Estou desconfiada, tem outro meu lugar. Amiga, fique calma, não deve ser nada demais. Só deve estar com você. Na veia.

da 007. Pede código. 007. Eu sei que não sou perfeito, mas não deixo de lutar. Pois meu coração sem jeito não se cansa de te amar. E no frio que cai à noite, meu corpo deseja o teu. Me vejo em pleno desespero sem você, que aqui não está. Mas se quiser me achar, você sabe onde me encontrar. E foi com eles que tudo começou. Os magnatas de Zouri, 4 anos com eles, meu amor, vou te amar. Os magnatas de Zouri, 4 anos com eles, meu amor, vou te amar, vou te amar. Banda 007. De lutar, pois meu coração sem jeito não se cansa de te amar. E no frio que cai à noite, meu corpo deseja o teu. Me vejo em pleno desespero sem você, que aqui não está. Mas se quiser me achar, você sabe onde me encontrar. E foi com eles que tudo começou. Os magnatas. Desce aí, vem meu bem. Você me enlouquece com esse traseiro. Enlouquece, me amarra, é tão perfeito. Me dê seu Instagram, segui você. Desce aí, vem requebrando-me. mais. Por isso volte, amor, não volte atrás. Eu sei que te magoei, te fiz chorar. A nossa história de amor não pode acabar. Eu sei que não fui perfeito, mas sempre fui verdadeiro. Eu só te peço, não vá, amor, não me deixe aqui. Agora eu sei que eu errei. Agora eu sei que eu errei. Agora eu sei que eu errei. Agora eu sei que eu errei. Manda a R2, a nova batida do Brasil. Fenômeno do Mix, Banda 007. DJ Maluquinho arrasa. Com você eu vou sempre estar, rompendo barreiras, não importa o perigo. Eu sou da equipe Joga Bonito. Se liga e vem na dança, equipe Joga Bonito é de Bragança. Se liga e vem na dança, equipe Joga Bonito é de Bragança. Faz o chifrão, agora é a evolução. Faz o chifrinho, faz o chifrão, agora é a evolução. Laça Darlan, Rafael e Josias, os DJs que arrepia. Laça Darlan, Rafael e Josias, os DJs que arrepia. Se liga e vem na dança, equipe Joga Bonito é de Bragança. Se liga e vem na dança. Soca. E a muriçoca fica. E a muriçoca soca. E a muriçoca fica. Eu quero que de noite não consegui dormir. Eu sei que Deus ouvi, a muriçoca vem aí. Eu quero que de noite não consegui dormir. Ai, Juninho, vamos lá, vamos lá. E a muriçoca soca. E a muriçoca fica. Tô querendo dormir, mas eu não consigo. A muriçoca vem morder o meu umbigo. Tô conseguindo dormir, mas eu tô na merda. A muriçoca vem ficar na minha perna. E a muriçoca soca. E a muriçoca fica. E a muriçoca soca. E a muriçoca fica. Manda DR7, a máquina do sucesso. Sucesso em remix. Gonna rise, gonna pull, gonna pull it apart. I'm the older, it's all our hearts.

filho e esse é seu pai. Amor tremeu, lágrimas cai. Ele não vale nada, a senhora foi mãe. Mas amor tremeu, lágrimas cai. Não tira a mão do filho e esse é seu pai. Amor tremeu, é chorador. Só não te mato porque não sou igual ao senhor. Mesmo você na vida errada, mesmo você no momento de sofrimento, auxílio segundo de reflexão. Nessa hora, Deus misericordioso habita dentro do seu coração. MC Andrezinho Choque, valeu.